Papa Recon 173. Autorização São Paulo, Guarulhos, 360. Bono 73 autorizado. Guarulhos, nível 360. Decolagem pistona zero, curva direita. Perfil de saída da EL. Leda após Mótiva. O peso 1 na zero aerovia. Após Tango Bravo Eco, Taubaté. 5002 no Transponga, no 20-80, controle. 360 autorizado. São Paulo, Guarulhos, 1-0, direita da Euleda Motiva, o Perzulô 1-0, Tabaté, 5-0-0-2, transponda 208, controle, sono 1-7-3. Correta, a porta pronta. Cortado. São 38216, adiciono identificação, via chegada a mar e desse manter 050, ajuste a última entrou no 0015. Via chegada até 150, está 38216. Negativo, foi TAP. Aguarde TAP, obrigado. Mantém 050. controle, Gol Uniforme Índia. Boa noite, prossiga. Gol Uniforme Índia, Esquadra Ponte, número 1 Romeu do Pátio 3, solicita autorização de reboque até a ponte de número 11 do Pátio Principal. Ok, gente. Está autorizado, repórter finalizando. Ok. Reserva 050, o 3896. Sim, depois de TAP, disse para 2010, ajuste 8 metrô no 095, informe o final do procedimento LS, que subiu pista no 0. Pois de TAP, desce para 2000, vai reportar estabilizado. Gol, o nono 78, puxa de acionamento 07. Autorizado, portão 7. Puxa de acionamento, repassa para o táxi. Vai ser o táxi, 73. para o TAC 162 a bordo, 350 Galeão ao pé. Tem TAC autorizado até a ponto de espera. A tosta pronta, é Pátio Índia. No ajuste na 0, 1 na 5. Tem que até o ponto de espera reportará pronto. 1 na 5. Mas a dona completa final chama em torre, na frequência 1-1-8-9-5. Tá, 3-8-9-5, boa noite. Salvador, boa noite, TAM 3-8-6. TAM 3-8-6, boa noite, tá, livre pouso pista no 0, vento no 40 graus, 0619. Autorizado pouso pista no 0, TAM 3-8-6. Controle, gol uniforme Índia ingressando ao pátio principal. Sete, ali pro ingresso, pátio principal, rebote finalizando, rebote posição 7. Sete. O 1-1-7-3 está no ponto de espera 1-0, visual mudança na final, está pronto. Ativou o 1-1-7-3, após o tráfego na final, autorizado a alinhar e manter a pista no 0. Posso passar o tráfego ali e manter o 1-0, 1-1-7-3. 132, eu não me assessoro, sou os 33, mantém me escuta, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 7. 138, eu não me assente, boa noite. Leandro, pronto, 973. 973, decolagem autorizada, no 30 grau, 059. Chega decolagem, 973. João 973, decolou 35, chama o controle. 128. 308, boa noite. Controle, boa noite. Gol 1173. Gol 1173, contato radar na decolagem. Sub, manter o nível de voo 360, via saída da Elma. Via da Elma, parou. Nível 360, gol 1173. Salvador, Gol 173, poderia voar Motivan? Quanto custa da saída agora? Sim. Foi controle, Golfinho, família, informa final de reboque na ponte número 11. Gente, boa noite. Boa. O 173 foi a posição por base. O 173. Diga? Foi a posição por base, chame o centro Recife na frequência 251, alterna 1-3-3-2-5. Por base, 251-3-3-2-5, 173.